De onde é que tu és? Sou de Macau. De Macau? Ah, então também falas chinês. Falo? Chinês é difícil, não é? Para estrangeiros, acho que sim. Há muito tempo que aprendes português? Há um ano. Já falas muito bem. Por que é que queres aprender português? Na minha família, todos falam português. E eu quero conhecer o país e a cultura portuguesa. Onde é que moras aqui em Portugal? Moro na casa de uma família portuguesa em Lisboa.